fugir da solidão. Mas este vazio no DJ Lula, DJ Rebelde. Me diz que já dando ponto pé inicial da segunda-feira aqui do Reserva Parque. Vamos lá! Onde você tá? Ainda tem Toninho, Américo, Sandro Guilherme. Vamos lá! Assim sozinho sem você, me dá uma vontade de morrer. DJ Rebelde, estou perdido. Nem sei que dia é hoje da semana, mas sei que pra quem ama, qualquer dia é bom pra se amar. Onde você anda, que eu não consigo achar o teu caminho. Ficar assim sozinho sem você me dá uma vontade de morrer. Eu estou perdido, nem sei que dia é hoje da semana, mas sei que pra quem ama, qualquer dia é bom pra se amar. Preciso te encontrar. Preciso te encontrar. E era hora de partir, então eu quis ficar onde tudo terminou. Eu quis recomeçar, era momento pra distância. Eu quis me aproximar, não havia mais conserto. Saudade do Reserva, vamos lá! Sonhei um sonho cor-de-rosa e nem sequer brotou. Te abracei fazendo agrado e era desamor. Vivi demais a sua vida e a minha vida então passou. Preciso ir atrás de mim. Para a motora Júnior! Preciso ir atrás de ti. Eu gosto. Busquei um porto pra ancorar e nele me afoguei. Quis me alegrar com seu sorriso e nele então chorei. Quis construir um paraíso no alicerce, pude ver. Construí o nosso fim. Hoje são tantas as razões pra não ficar aqui, porém há outras que me prendem, não me deixam ir. Preciso rabiscar meu tempo pra me decidir se devo ou não ficar aqui. Rebelde. Preciso ir atrás de mim. Saudade do Reserva Parque, vamos lá! Busquei um porto pra ancorar e nele me afoguei. Quis me alegrar com seu sorriso e nele então chorei. Deixa eu abraçar meu grande amigo Márcio da Unama. Ele é sua bebezinha, Pamela. Construiu nosso. Hoje com a gente no Reserva Parque. Obrigado, hein, Márcio? Fala, bebezinha. Hoje são tantas as razões pra não. Nossa primeira parada é aqui. Porém, há outras que me. Depois tem Otero, hein? Não me deixam. Tem Marizinha. Preciso rabiscar meu tempo pra me decidir. E à noite tem Palácio dos Bares. Aqui. Preciso ir atrás de mim. Derramei toda a emoção. Dererê. E cerquei seu coração. Dererê. Me machuquei, te feri, não entendi. Dererê. Dererê. Como dói a solidão. Não, não, não. DJ Rebelde. Agora estou sozinho, precisando de você. E você não está por perto pra poder me ajudar. O Aclariô. A estrada dessa vida está difícil sem você. Liberaram a voz, foi. E você não está por perto pra poder me ajudar. Bora, Reserva! Hoje eu estou arrependido do que fiz. Dererê. Venho te pedir perdão. Perdoa a paixão. Ai, meu coração tão solitário sem você. Dererê. sozinho precisando de você. Já foi. E você não está por perto pra poder me ajudar. A estrada dessa vida está difícil sem você. E você? E você não está por perto pra poder me ajudar. Ele chegou pra detonar a saudade. DJ Rebelde, pra você, pra você. Estamos aqui no Balneário Reserva Bar, que hoje, segunda-feira, os melhores da saudade. Vamos lá! Agora estou sozinho precisando de você. E você não está por perto pra poder me ajudar. A estrada dessa vida está difícil sem você. E você não está tão perto pra poder me ajudar. Agora estou sozinho precisando de você. Igreja Amiga Neia. E você não está perto pra poder me ajudar. A estrada dessa vida está difícil sem você. E você não está por perto pra poder me ajudar. A gente tem brigado tanto, por que não parar de vez com essa bobagem? Olha a briga! De viver com cenas de ciúme, pois a cada briga move um pouco a paixão. Para reserva barquinha! Há quem diga que amar de verdade é não ser preciso, nunca pedir perdão. E daqui pra frente? Daqui pra frente é melhor a gente tomar juízo e olhar ao redor. Minha amiga José Cristo, alô José Cristo. Abra um sorriso pra mim. O som não tá bacana, mas tá chegando aí, José. É muito pior. Tá chegando o som aí, José. Eu te proponho fazermos o amor mais bonito de todo o universo, com rosas e versos. Meu irmão. Amor de sonho e desejos, abraços e beijos, igual fomos antes, dois grandes. Já calma, doida. Brigas pra quê? Se é mais fácil dizer: te amo, te amo. Tem que aprontar urgentemente o pequeno gostoso. DJ Rebelde. O som do Rebelde tá pronto, vamos lá. A gente tem brigado tanto, por que não parar de vez com esta bobagem? De viver com cenas de ciúme, pois a cada briga move um pouco a paixão. Há quem diga que amar de verdade. DJ Rebelde tocando. Namorar. Daqui pra frente é melhor a gente toma juízo e olhar ao redor. Abra um sorriso pra mim, porque chorar separados é muito pior. Esse é o Pequeno Gostoso. Eu te proponho fazermos o amor mais bonito de todo o universo. E aí, maestro? Rosas e versos. Amor de sonho e desejos, abraços. Quanto tempo, hein, maestro? Igual fomos antes, dois grandes amantes. Brigas pra quê? Se é mais fácil dizer: te amo, te amo. Já na área, maestro, DJ Toninho. Já já vai conduzir a nossa festa também. Já chegando o Sandro Guilherme logo atrás. Eita, meu irmão. Igreja Amiga Elaine. O Eduardo também com a gente. Juíla. O amor mais bonito. Lá de Santa Isabel. No universo, com rosas e versos. Noel Vascão. De sonho e desejos, abraços e beijos, igual fomos antes, dois grandes amantes. Brigas pra quê? Se é mais fácil. DJ Rebelde. Te amo, te amo. Brigas pra quê? Se é mais fácil dizer. Se é mais fácil dizer.

DJ Rebelde. Tá faltando você aqui comigo. Tá faltando amor na minha vida. Tá faltando você aqui comigo. Tá faltando amor na minha vida. Tá faltando você aqui comigo. Reserva Barque, a nossa segunda-feira. Sem você. Vamos lá. A vida perde o tempo. DJ Lula, Rebelde. Já por aqui o Sandro Guilherme e Toninho. Já já chega Américo também. É a nossa segunda-feira. Muita saudade. Cada momento que passa a distância infinita. Do Rebelde, do Lula, Toninho, São Guilherme, nunca mais. Bora, José Cristo, bora. Também com a gente hoje, Margarete Ferreira, Margarete. Sigo meu caminho, um lago, uma glória. Onde dói? Coração pedindo pra ficar. Mas o teu carinho já não pode.

asfalteiro. Uma farofa de ovo. Um açaizão. Essa cama tira chama. Nada paga. Cadê, Toninho? Se calou. Já deu mais um DJ Toninho e DJ Sandro Guilherme pra comandar as emoções aqui do Reserva. E o Rebelde vai tocando. Você quando está zangada é mesmo um perigo em qualquer lugar. DJ Rebelde. Uma garota me olha, morre de ciúmes e já quer brigar. Meu amor, você me deixa louco. Faz um drama e briga por tão pouco. Vai embora, diz que é o fim. Mas sempre volta pra mim. Oh, oh, meu amor. Fale o que quiser que eu não ligo. Sempre vou te esperar num sorriso. O ciúme é culpa da paixão. Oh, oh, meu amor. Gostoso quando a gente se ama. Nosso amor pega fogo, se inflama. Essa cama tira chama. Nada apaga esse calor. Vale o que quiser que eu não ligo. Sempre vou te esperar um sorriso. O ciúme é culpa da paixão. Oh, oh, meu amor. Me abraça, me aperta, me beija. DJ Rebelde. O prazer que deseja. Me ama. Nossa, desejo hoje é só brigadejo aí. Já faz tempo que eu sonho com isso. Relembra. Dia e noite eu penso só nisso. Me ama. Bora, Marcidão Nama. Me aquece, esquece a razão. E aí, Pamela? Me provoque e troque o não. Só de boa. Pelo fim. Na beira da piscina. Chega mais, vem com a abelha na flor. Vem enlouquece. É que chegou uma mesa via Sedex agora. Abusa de mim. Será que vai resolver o problema agora? Abusa de mim. Passa de mim o que você quiser. Deita e rola comigo, mulher. Vai! Sem medo e sem juízo. É, gota é doido. Abusa de mim. Envolve meu corpo e meu coração. Me tira do céu. Presta do Lula. Me tira do chão. Me leva pro paraíso. Meu irmão. Me aquece, esquece a razão. Me provoque, toque o não. Pelo sim. Chega mais, vem com a abelha na flor. Me enlouquece, me mate de amor. Abusa de mim. Abusa de mim. Passa de mim o que você quiser. Sem medo e sem juízo. Abusa de mim. Envolve meu corpo e meu coração. Me tira do sério, me tira do chão. Me leva pro paraíso. Abusa de mim. Passa de mim o que você quiser. Eita e fala. O maestro da saudade, DJ Rebelde. Esse tem um nome firme e forte na saudade. E a gente vai tocando no Reserva Park da DJ Rebelde. É impossível continuar assim. Você precisa voltar pra mim. Tudo ao vivo, tudo ao vivo. A solidão me mata pouco a pouco. Então fico louco sem você aqui. E na

E ontem nós nos despedimos com lágrimas nos olhos. Eu te amo, eu te amo. E não esperava esse adeus. Se tudo ia certo entre nós, meu amor. Vamos lá! Sei de tudo, as histórias que foram contar pra você. Mentiras de alguém que inveja nós dois. E o rebelde vai tocando. Ontem nós nos despedimos com lágrimas nos olhos. Ontem nós nos despedimos com lágrimas nos olhos. Rebelde. Ontem nós nos despedimos com lágrimas nos olhos. Lágrimas nos olhos. DJ Rebelde. Você podia acreditar em mim um pouco mais. Dale, DJ Rebelde. Pois você já sabe muito bem que eu te amo. É Rebelde. Mais que tudo. E não sabe me te enganar. E se a saudade apertar algum dia? Bora, amiga, igreja, amiga Cris Eventos. Volte logo. Tá com a gente hoje aqui no Reserva. Obrigado, Cris, pelo carinho, pela preferência. A felicidade virá. Rudidozinho. Não vamos chorar outra vez, meu amor. E ontem. Ontem nós nos despedimos com lágrimas nos olhos. Ontem nós nos despedimos com lágrimas nos olhos. Ontem nós nos despedimos com lágrimas. DJ Rebelde Saudade, consagrado por você, o maestro da saudade. Ele toca e te encanta, DJ Rebelde, o maestro da saudade. Pra recordar e viajar no tempo, Reserva Parque segunda-feira, e o Rebelde vai tocando. Já já, tem o maestro DJ Toninho, Sandro Guilherme. Há tempos que eu quero beijar sua boca. Dali, Rebelde! Sonho com a cena que eu tanto quero realizar. A cor do seu batom lilás, só de olhar já satisfaz. Um pedacinho do desejo que é demais. Bora, José Cristo. Seus olhos dizem coisas que eu não vejo a hora. Bora recordar, vamos lá. De me afagar na fantasia que eu mesmo criei. A cor do seu batom lilás, só de olhar já satisfaz. Um pedacinho do desejo que é demais. Juras, eu não vou desistir. Juras, eu hei de conseguir que um dia você venha se ligar em mim. Não jura? Juras, eu não vou desistir. Juras, eu hei de conseguir que um dia você venha se ligar em mim. Alô, DJ Rebelde. Seus olhos dizem coisas que eu não vejo a hora de me afagar na fantasia que eu mesmo criei. A cor do seu batom lilás, só de olhar já satisfaz. Um pedacinho do desejo que é demais. Como é que é? Juras, eu não vou desistir. Juras, eu hei de conseguir que um dia você venha se

mais cuidar de mim. DJ Rebelde! Sei que isso é tão ruim. Se você não vem me ver, basta. Basta me olhar, basta me notar, pra me deixar encabulado. Vem abrir teu coração. Libera! Esse eterno apaixonado. Quando outro invade. Você já sabe que eu te amo e sempre te chamo na hora de dormir. DJ Rebelde. Enfrentarei qualquer barreira, faço até besteira pra te ter aqui. Você já sabe que eu te amo e sempre te chamo na hora de dormir. Se esse amor me fizer bem, não vou fazer mais com ninguém. Só com você eu quero repetir. Se esse amor me fizer bem, não faço ele com ninguém. Só com você eu quero repetir. Não sei mais cuidar de mim se não pensar em você. Rebelde. Sei que isso é tão ruim se você não vem me ver. Basta me olhar, basta me notar, pra me deixar encabulado. Vem abrir teu coração pra esse eterno apaixonado. Você já sabe que eu te amo e sempre te chamo na hora de dormir. Enfrentarei qualquer barreira, faço até besteira pra te ter aqui. Pega, maestra, vou te contar. Você já sabe que eu te amo e sempre te chamo na uma mesinha, hora de dormir. R$200 uma mesa. Se esse amor me fizer bem, não vou fazer mais com ninguém. Só com você eu quero repetir. Se esse amor me fizer bem, já já dentro do ninho, Sandro Guilherme pra comandar. E o Rebelde vai tocando. Se ela te perguntar como é que eu estou, diga que estou sozinho, amassado, sofrendo, morrendo de amor. Soluçando em branco aos trancos e barrancos, seu tempo levar. Assina. Minha vida sem ela, não sei até quando eu posso aguentar. E aí? Ela tem que saber como estou na verdade. Assim talvez ela volta, mesmo sem ter amor, mesmo por vida. DJ Rebelde! Aos trancos e barrancos eu vou me aguentando. Essa paixão ardente, sei que infelizmente não dá pra esquecer. Mesmo assim vou levando, arrastando a paixão que o meu coração quer. O bem ou na mala, a vida é uma bala sem essa mulher. Reserva Barque, é a nossa segunda-feira. Ela tem que saber como estou na verdade. Assim talvez ela volta, mesmo sem ter amor, mesmo por piedade. Aos trancos e barrancos eu vou me aguentando sem ela saber. Essa paixão ardente, sei que infelizmente não dá pra esquecer. agradecendo mais uma vez toda essa galera. Eu apareci hoje aqui na nossa segunda-feira. Vou tocar só mais uma e vou passar pro nosso parceiro DJ Tuninho, o maestro. O maestro da saudade. Aos trancos e barrancos, seu pobre pescando, sem era assim. A chama quente, sem ninguém esquecer. Olhando em seus olhos molhados, tenho que dizer: DJ Rebelde. Que o nosso amor, que foi lindo, tão pouco durou. Zé Rebelde! Enquanto andavas com outro, eu sonhava em te ter. Dali, DJ Rebelde! Mesmo sendo enganado, eu confiava em você. Quando tu vai! Ai, amor, tenho te amado tanto. Ai, amor, tu somaste de mim. Ai, amor, tudo acabou pra mim. Corta logo que é a última. DJ Rebelde. Bora, maestro! Espero que leves contigo a minha lembrança. Mas tenha certeza que a sua também levarei. Se um dia a saudade bater em 50. Seu coração, eu quero que lembres, querida, o quanto te amei. Ai, amor, tenho te amado tanto. 50 logo. Ai, amor, tu somaste de mim. Ei, seu rosto, enxugue seu pranto. Pega, tu é todo. Ai, amor, é o teu nome? Tu acabou pra mim. Chegou DJ Rebelde da Meluá. Obrigado, Reserva Bar. Obrigado a todos vocês. Fique agora na boa companhia do meu maestro. DJ Toninho. Meu maestro.